Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um abraço, meu amigo André Luiz, da rádio São Francisco FM. Um abraço a todos vocês, viu? Também os amigos da rádio Felicidade FM Três Pontas, Minas Gerais, o Robson Ribeiro, o Luciano Maciel e todos da equipe. Essa rádio. A rádio tem uma abrangência muito grande, em média 75 cidades que ouve essa rádio maravilhosa que exibe o nosso programa em todo o estado aí, né? Muito obrigado a todos vocês. A Célia Alves em Gurupi, muito obrigado pelo carinho de sempre, pela audiência, viu? Um beijo para você, tá bom, querida? Também quero mandar um abraço carinhoso aqui, deixa eu ver aqui, olá, Diego Valadares. Quero dizer que sou fã do seu programa, das suas músicas. Lhe desejo todo o sucesso do mundo. Deixa eu ver aqui quem está mandando esse e-mail bacana. A minha querida Poliana Moura, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, e a sua mamãe, a dona Zildete. Um beijo para todos vocês aí dessa linda cidade, viu? Quem canta bonito do quadro Ao Som da Viola, Jean Giovanni, recordam. A noite é tudo solidão em mim, depois que o nosso amor chegou ao fim. Estrelas no céu não brilham mais, sem você ficou triste assim. Madrugada neblina de saudade, recordação que estenso o peito invade. E nesse mundo de incerteza eu vou chorando a dor, lembrando amor que acabou. Saudade só de dia, madrugada, noite e dia, sem a sua companhia a vida não tem alegria. Coração no peito chora depois que ela foi embora. Na escuridão da vida não tem claridade. Graça de pranto na mesa, brindando com a tristeza. Deus, quanta incerteza, sozinho nessa cidade. Alô, apaixonados! A noite é tudo solidão em mim, depois que o nosso amor chegou ao fim. Estrelas no céu não brilham mais, sem você ficou triste assim. Madrugada neblina de saudade, recordação, tristeza, o peito invade. E nesse mundo de incerteza eu vou chorando a dor, lembrando amor que acabou. Saudade só de dia, madrugada, noite e dia, sem a sua companhia a vida não tem alegria. Coração no peito chora depois que ela foi embora. Deus, Nossa Senhora, tá demais essa agonia. Quem vive de saudade perdeu a felicidade. Na escuridão da vida não tem claridade. Taça de pranto na mesa, brindando com a tristeza. Deus, quanta incerteza, sozinho nessa cidade. Deus, quanta saudade. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadari. Já estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês. aí, amigos de Ipirá, da Rádio Ipirá, em Ipirá, na Bahia, né? A minha querida Geise, ouvindo pela Rádio Ipirá, em Ipirá, na Bahia. Um beijo pra vocês aí, tá bom? A Luciene Freitas, da Rádio Boa Nova FM, muito obrigado a todos vocês. E de Itaporanga, na Paraíba, também ouvindo o Mundo Sertanejo. A Zaira Campelo, em Lavras do Sul, também, não perde um só Mundo Sertanejo. Meu amigo Gabriel Martins, em São Paulo, muito obrigado, viu? Um abraço carinhoso para todos vocês aí de São Paulo, onde nós temos tantos e tantos amigos que nos ouvem pela internet. Também nós temos a net, a clip.net aí em São Paulo, Dudamel e todos da equipe. Nosso abraço carinhoso, tá bom? Meu amigo Thiago Luiz, em Prata, no Piauí, ouvindo o nosso programa. Também meu amigo Miguel Maia, os amigos da Rádio Primavera FM, em Aparecida de Goiânia. Meu amigo JJ, os amigos da Atlântica FM, no Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, exibindo o nosso programa, onde nós temos audiência fantástica ali pelo Guará 1, 2, Arniqueiras, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, toda a região ali ouvindo Atlântica FM todos os dias, uma hora da tarde. Nosso amigo JJ e todos da equipe, muito obrigado, tá bom? Gustavo Lima canta As Mina Pira. As Mina Pira? Então vai! As Mina Pira quando a gente chega na balada, fazendo rodinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na pipi reservada. Quando a gente chega na balada, fazendo rodinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na pipi reservada. E suave na nave, a gente sai de casa, um bolé no poço só pra ver a mulherada. Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça, e pra ficar melhor só rapiro pra tomar. E aí, rola um esquenta sempre antes da balada. Fazendo vadinha com baldinho de cachaça. Chega na balada, apavorando na pipi reservada. As mina pira quando a gente chega na balada, apavorando na pipi reservada. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na pipi reservada. Suave na nave, a gente sai de casa, um velé no poço só pra ver a mulherada. Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça, e pra ficar melhor é só abrir o porta-malas. E aí, rola um esquenta sempre antes da balada. As mina pira, pira, pira, pira, pira. As mina pira quando a gente chega na balada, fazendo vadinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na chega na balada, fazendo batinho com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na pipi reservada. As mina pira quando a gente fazendo batinho com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na pipi reservada. As mina pira quando a gente chega na balada, fazendo batinho com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na pipi reservada. As mina pira. Pira. Obrigado. Aí Gustavo Lima cantou para vocês bonito As Mina Pira, minha querida Bia Pinheiro, no Rio de Janeiro, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de sempre, tá, querida? Ela disse que ouve pela rádio web Rádio Atividade Web de Belo Horizonte. Ela acessa o site da rádio lá e ouve nosso programa. Um abraço a todos vocês do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, do Brasil inteiro, onde nosso programa é muito ouvido, graças a Deus, né? Minha querida Ângela Maria, em Itabuna, na Bahia. Ângela Maria, muito obrigado pelo carinho de sempre, sempre interagindo, mandando lindas mensagens para mim no Facebook. Um abraço, muito obrigado, viu? Ronaldo Nascimento, os amigos da Rádio Feira Mix, em Feira de Santana, Estadão da Bahia também, exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Você AM, em Americana, São Paulo, muito obrigado a todos vocês pela parceria, viu? Maria da Paz Rodrigues, em Porto Franco, no Maranhão. A Ana Paula, em Araguatins, no Tocantins, não perde o nosso programa. A Rosilane Rodrigues, em Berilo, Minas Gerais, onde nós temos a Rádio Ara FM, Reginaldo Franco e todos da equipe. Nós temos uma audiência fantástica nessa linda cidade, Berilo, Estadão de Minas Gerais. Meu amigo Edilson Pereira, em Jauru, Mato Grosso, né, ouvindo o nosso programa. Leonardo canta A Fila Anda. Se achando demais, tá pisando sem dó, tá fazendo besteira uma atrás da outra, tá querendo ficar só, tá perdendo a razão, vê se cai na real, porque ontem não volto, amanhã não espera e você pode se dar mal. Você não pensa no que fala e acaba sempre machucando quem te dá amor. Insiste em me olhar de cima, eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou. Não aguento mais, cansei, quero esquecer o que chorei. A fila anda, a fila anda, a fila anda. Foi você quem quis assim, abusou demais, pisou em mim. Doeu e aí então saltei de banda. A fila anda, a fila anda, a fila anda. Você não pensa no que fala e acaba sempre machucando quem te dá amor. Insiste em me olhar de cima, eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou. Não aguento mais, cansei, quero esquecer o que chorei. De tanto desamor, o amor desanda. A fila anda, a fila anda, a fila anda. Foi você quem quis assim, abusou demais, pisou em mim. Doeu e aí então saltei de banda. A fila anda, a fila anda, a fila anda, a fila anda, a fila anda, a fila anda. Muito bem, Leonardo cantou bonito para vocês, A Fila Anda, cabra danado de apaixonado, né? Meu amigo Rômulo Falcão em Belo Horizonte ouvindo o nosso programa, a cantora Michele Fauzi também em Belo Horizonte ouvindo o nosso programa, a Maria Isabel, mãe do meu amigo Jean Jesus, os amigos aí de Bom Jesus,

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Nosso programa Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos amigos da Rádio Cultura Distrital FM em Pindamonhangaba, São Paulo. Muito obrigado a todos vocês, viu? Também os amigos da Rádio Clube FM Córrego Fundo, o Jean Carlos e todos da equipe. Olha quem está adentrando o estúdio aqui mais uma vez, meu amigo Jota Neves, cantor de sucesso, esteve com a gente recentemente e agora passando por aqui já para contar alguma novidade, com certeza, assim eu espero. Jota Neves, meu amigo, seja bem-vindo. Olá, meu amigo. Passando por aqui para... Olá, e aí, Cleiton, tudo bem? Para nos dar um abraço e falar algumas sempre, novidades. Eu gosto sempre de passar por aqui e deixar aquele abração para você e para as fãs, dizer realmente... Viver sem você é impossível. Ô, Jota Neves, obrigado, irmão. Você esteve com a gente recentemente, portanto, no programa de segunda-feira passada. Uhum. E você lançou o seu novo CD aqui com a gente, primeiríssima mão. Em primeiríssima você mão. Você sentiu a repercussão? Muito boa, muito boa. Muito boa. Estou né? super feliz com isso, tá? Porque o trabalho me deu um retorno muito bom. O pessoal está gostando, né? Está solicitando. E aqui em Brasília, inclusive, está gostando bastante. Muito bom, Jota Neves. É bom porque agora, depois do carnaval, o Brasil realmente começa a funcionar agora em março, né? Começa a entrar no romantismo, né? Exatamente. Começam aí as festas de agropecuárias pelo Brasil inteiro. Eu quero que o Brasil me contrate para nós fazer aquele show, qual né? o telefone para te contratar? 61-3302-3163. 3302-3163. É isso aí. Então, 8512-1433. 8512-1433. Isso. 8512-1433. 85-12-14-33. Ei, mundão. Jota Neves na sua cidade. É isso aí. Eu ainda levo o show do Diego Valadares também. Claro, a gente faz um show juntos, né? Quero avisar, mandar um abraço pro prefeito lá de Acera, Goiás, né? É, também você o meu amigo. Recentemente. É, pessoal de Acera, Goiás. Olá, nós temos a Nova Dimensão FM. Isso, um abraço muito de Luciano Santos, Vilmundes, todos da equipe da Nova Dimensão em Acera, que exibe nosso programa com muito sucesso. Eu tenho bastante fãs lá e amigos em Acera, Goiás. E bem próximo, lá nós temos a Maria José em Posse. Em Posse. Que ouve nosso programa. Maria José, Maria um beijo José. Pra você. Ô, beijão pra você, Maria José. Eu gosto muito de você. Você sempre tá no Facebook, manda um Exatamente. Calor. Muito falar Dares para o Jota Neves e dizendo que curte minhas músicas. Obrigado, querida. Sou grato por isso. Muito Eva Ladares, eu fiz aquela música Mãe, Meu Amor Infinito. E a história dessa música. Nós tocamos aqui, inclusive. Isso. Já. Veja só, essa música eu fiz porque eu pedi minha mãe há algum tempo. Sim. E aí, de repente, eu tive uma obrigação de fazer uma música para minha mamãe. Ah, eu amava bem. Demais. Então... Aí eu pedi minha mamãe e eu compus a música Mãe, Meu Amor Infinito. Se você gostar. Pode pedir. Pode pedir. Ficou muito linda essa música. Você gostou, eu também que perdi minha mamãe no você último... Você também perdeu sua mamãe. Dia 22 de dezembro passado, foi. Né? Ela está na glória de Deus descansando. Agradeço a todos os amigos que dividiram comigo, que solidarizaram comigo, né? No Facebook, me mandando mensagens, dando força. Muita gente. Muito obrigado a todos vocês, amigos, pelo carinho, pelo apoio no dia que a minha mãe faleceu, né? Mas ela está descansando, com certeza, viveu bem, graças a Deus, 82 anos. Curtiu a vida, né? Exato, e estava totalmente lúcida, graças a Deus. Minha mãe era uma pessoa muito esperta, inteligente, muito interativa. Graças a Deus, está na glória. Tá na Mas glória. Tudo bem. É ô, Jota Neves, Oi. Essa música Não Vá Embora, que é sucesso, a gente toca muito aqui na nossa programação. Não Vá Embora. Você regravou ela no novo CD, com a nova roupagem? Não Vá Embora não é regravada, não. Está regravada de novo. É a primeira música minha, de minha autoria. Ai, chama Que Saudade. Ai, Que Saudade. Né? Aí eu regravei Exato. Com roupagem nova. Nova roupagem. Tá no CD novo de 2013, que tá saindo agora. Mas vamos tocar esse aqui, que é muito pedido. Não Vá Não Embora. Vá Embora. Olha, Doutor você Neves. Aí que é apaixonado de São Paulo, João Paulo, colacionador de São Paulo e toda a galera de São Paulo ali, no centro da Avenida Paulista, vai um grande abraço, amigo, e você curte demais Não Vá Embora. Pra você... que está curtindo agora o programa do meu amigo Valadares. Jota Neves, obrigado por passar por aqui para nos dar um Opa, abraço, contar as novidades. Eu te Sucesso, agradeço. Meu amigo. Abraço para todos, fã de todo o Brasil. Muito obrigado, valeu. Canta, Jota Neves, Não Vá Embora. Não sofrer o meu coração. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece desse jeito não. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece desse jeito não. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa saber, não vivo sem você, ó minha paixão. O meu coração. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece desse jeito não. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece desse jeito não. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa saber, não vivo sem você, ó minha paixão. Muito bem, cantou para vocês J. Neves, e quem canta agora no programa são eles, Bruno e Marlon, Gata Abusada. Uou, uou, vou te pegar. Te pego no meu carro, te levo pro meu quarto, te faço enlouquecer. Te levo pra praia, seu corpo bronzeado me deixa excitado. E vai rolar o xenhenhê, e vai rolar o tchá-tchá-tchá. Uou, uou, vou te pegar. Quando ela passa, todo mundo para, todo mundo fala, é de enlouquecer. É um monumento que tá no pensamento, eu já não aguento. E vai rolar o xenhenhê, e vai rolar o tchá-tchá-tchá. Uou, uou, vou te pegar, gata abusada. Tem uma pegada e numa balada ninguém consegue esquecer. Ela é só zoeira, eu fico de bobeira pensando a noite inteira. E vai rolar o xenhenhê, e vai rolar o tchá-tchá-tchá. Uou, uou, vou te pegar. pegar. Quando ela passa, todo mundo para, todo mundo fala, é de enlouquecer. É um monumento que tá no pensamento, eu já não aguento. E vai rolar o xenhenhê, e vai rolar o tchá tchá tchá. Vou te pegar, gata abusada. Tem uma pegada e numa balada ninguém consegue esquecer. Ela é só zoeira, eu fico de bobeira pensando a noite inteira. E vai rolar o xenhenhê, e vai rolar o tchá tchá tchá. Uou, uou, vou te pegar. Bruno e Marlon cantaram para vocês, bonito. Um abraço, meu amigo Fábio Vieira, da Rádio Tribuna FM, em São Sebastião da Vargem Alegre. Aí, Andréia, um beijo para você, Andréia, para Elisângela, para Selma, para Sirlei, para todos os ouvintes, para Fernanda, né? Para todos vocês, amigos ouvintes aí da Tribuna FM, em São Sebastião da Vargem Alegre. Quem canta bonito agora? Michel Teló, É Nós Fazer Parapapá. É Nós Fazer Parapapá, turma! Você me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra. Já saquei os seus amigos, arranquei seu sorriso, entrei na sua agenda de balada. Você dançando, me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução. É nós fazer para pa pa para pa pa para pa pa garra, beijar. Fazer parapapá, é nós fazer parapapá, parapapá, parapapá, garra, beijar. Fazer parapapá, se der mole eu vou pegar, vou te agarrar e te beijar. Fazer parapapá, papapá. Simbora! Aí, sorriso! Ei, Michel, gostei dessa moda, mulher. Simbora fazer um parapapá, turma! Botando esse parapapá também assim, ó. Me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra. Já sequei os seus amigos, arranquei o seu sorriso, entrei na sua agenda de baladas. Você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução. É nós fazer parapapá, parapapá, parapapá, tocarra, beijar. Fazer parapapá, é nós fazer parapapá, parapapá, parapapá, tocarra, beijar. Fazer parapapá, e se demora eu vou te agarrar e te deixar. Fazer parapapá, parapapá. Fazer parapapá, parapapá, parapapá, garra, beija. Fazer parapapá, é nós fazer parapapá, parapapá, parapapá, garra, beija. Fazer parapapá, é nós fazer parapapá. Você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tenho uma solução. É nós fazer parapapá. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Quinca, todos os amigos ouvintes aí da Rádio Tropical FM, Santa Luzia do Paruá, Márcia Farias, Patrícia Maiara, a Poliana Moura, enfim, todos vocês, viu? Um beijo para todo mundo, vou cantar Casa Vazia para todo mundo, aí Maria José. Casa vazia, a cama fria,